succinctly characterized as king only of this wistful, kind-hearted artisan. Seria a minha vida sem você. Sinceramente, poderia cantar saudade apertando o coração. Eu sou notícias sem nem saber por onde anda que foi feito de você. Ultimamente dá pra pensar coisas que nunca poderia imaginar. Andei pensando, não sei porquê, como seria minha vida sem você. Quanta tristeza, que solidão, quanta saudade me apertando o coração. Eu me sinto semelhante, por onde anda que foi feito de você.